Eu te amo além dos limites de um mortal. Eu te amo e é a única coisa real. Tem momentos em que eu sou a tua projeção, falo pela tua voz, já nem sinto os pés no chão. Meu destino é flutuar nessa estranha dimensão até ser teu coração. Eu te amo e o sol há de testemunhar esse amor pelo tempo em que o sol brilhar. As pessoas contarão nossa história de amor e as ruas se encherão do teu perfume de flor. Muitos versos te farei, tu serás minha canção e eu serei teu coração. As pessoas contarão nossa história de amor e as ruas se encherão do teu perfume de flor. Muitos versos te farei, tu serás minha canção e eu serei teu coração. Eu te amo.